agora. Bom dia para você que está na fazenda, no sítio. Para você, dona de casa, bom dia. Manhã no Sertão, trazendo os grandes sucessos sertanejos raiz para você. Agora são 6:04. Bom dia. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, você ouve aqui na Cultura só sucesso. Estamos apresentando Manhã no Sertão. Para você, dona de casa, para você que está no sítio, na fazenda, o nosso bom dia. Agora são 6:23. Manhã no Sertão continua trazendo os grandes sucessos sertanejo para você ouvir. Chegamos ao final de Manhã no Sertão. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais, às 6:00. Até lá e fiquem com Deus. Agora vocês ficam com só sucesso. Cultura, música e informação no seu rádio. Agora na Cultura, o sucesso que só a gente toca.